No estojinho de uma costureira, a agulha estava muito brava com a linha. E a linha nem dava importância a ela. Então, a agulha, muito nervosa, disse: Linha, por que você está aí com esse seu ar, toda cheia de si, toda empolada? Você pensa que há alguma coisa nesse mundo? E a linha respondeu: Me deixe, senhora, por favor. Como deixá-la? Deixá-la por quê? Eu lhe digo que você está com um ar insuportável. Digo, repito e falo quantas vezes me der na cabeça. E a linha disse: Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. E daí, que te importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixa dos outros. Aí a agulha disse: Mas esta linha é muito orgulhosa mesmo. E a linha disse: Lógico que eu sou. E a agulha falou: Ué, por quê? Essa é boa. Então você não sabe que sou eu que coso? Os vestidos, os enfeites da nossa ama, quem os cose, senão eu? E a agulha disse: Você? Esta agora é muito boa. Você que os cose? Você ignora que quem os cose sou eu, e muito eu? E a linha disse: Nada disso. Você só fura o pano, nada mais. Eu é que coso. Prendo um pedaço de pano aqui, prendo outro pedaço ali, dou feição aos babados. Sim, mas que adianta tudo isso? Disse a agulha. Eu é que furo o pano. Vou adiante puxando você que vem atrás obedecendo tudo que eu faço e mando. Aí a linha respondeu: É, pensando bem, também os batedores vão adiante do imperador. A Ellen orgulhosa. Quer dizer que você está se comparando com o imperador. E a linha disse: Eu não falei isso. Mas é muito verdade que você faz um papel subalterno indo adiante. Vai só mostrando o caminho. Vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, eu que vou ajuntando tudo. E estavam nessa discussão quando a costureira chegou na casa daquela ama. E a costureira pegou o estojinho, pegou a agulha, colocou a linha ali no buraquinho e passou a costurar aquele pano. E foi dando forma ao tecido. E enquanto a costureira, com os dedos hábeis, ia trabalhando, as duas continuavam aquela discussão. Tanto a agulha como a linha se sentiam importantes demais naquele trabalho. Num determinado momento, a agulha disse: E então, senhora linha toda orgulhosa, você continua teimando na sua convicção? Repare nessa costureira. Veja, ela só se importa comigo. Eu é que vou aqui, entre os seus dedos, unidinha a eles, furando abaixo e acima. E a linha não respondia nada, e andando. Buraco aberto pela agulha, era logo enchido pela linha, silenciosa, mas que continuava com seu orgulho. E assim foi. Aquela discussão enquanto a costureira trabalhava, até que num determinado momento, a agulha se cansou de provocar e ficou quieta. A linha, por sua vez, também calou-se. E a costureira continuou trabalhando. E assim, ela terminou aquele trabalho naquele dia. Voltou no dia seguinte. Recomeçou e terminou um lindo vestido de gala. Aí, a costureira chamou a ama, a patroa, que era uma baronesa muito importante. E a costureira pediu que a baronesa experimentasse aquele vestido para fazer os últimos ajustes. E a costureira deixava a agulha presa no seu próprio tecido, enquanto ela ia dando os retoques, alinhavando, passando a linha, cosendo e terminando tudo. A baronesa, muito agradecida à costureira, disse: Eu vou ficar linda nesse baile. Eu vou dançar com os embaixadores. Eu vou dançar com os diplomatas. Eu vou bailar com os ministros. agulha escutou tudo isso. E a linha orgulhosa disse para a agulha: e então, você vai no baile também? A agulha ficou caladinha. A linha disse: não sou eu que vou no baile? Não sou eu que vou dançar com a baronesa? Não sou eu que vou ficar ali junto a pessoas tão importantes, enquanto você, agulha insignificante, está indo de volta pro estojinho? Mas eu não. Eu agora vou aproveitar a vida, enquanto você vai ficar escondida ali naquele estojinho da costureira. Quem sabe aparece um outro vestido importante para você fazer, mas quem vai usufruir sou eu, porque eu sim sou importante. E a agulha ficou calada. E a linha, toda orgulhosa, foi para o baile. E a agulha ali no estojinho, quietinha, pensando na vida, encontrou com o alfinete. Um alfinete que tinha uma cabeça muito grande. E esse alfinete disse para a agulha: aprende, tola. Você cansou de abrir caminho para aquela linha orgulhosa, e ela agora vai gozar a vida enquanto você fica aí na caixinha de costura. Faça como eu, disse o alfinete. Eu não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, eu fico. Essa história foi contada por Machado de Assis. E eu estou aproveitando para passar para você o que acontece com o ser humano, com as pessoas de um modo geral. O orgulho de todos é muito grande. Alguns se comportam como agulha, outros como linha e outros como alfinetes. Em todas as áreas da vida, em todos os ramos e profissões e até dentro das igrejas, as pessoas estão sempre disputando quem é o mais importante. Quando nós lemos os evangelhos, vemos ali os discípulos de Jesus na maior contenda, discutindo quem é o maior. O ser humano tem necessidade de se sentir importante. Mas a pessoa mais importante de todos os tempos foi a mais humilde que já existiu. Jesus, sendo quem ele é, nunca se gloriou, nunca bateu no peito com orgulho dizendo: eu sou bom, eu sou o filho de Deus. Mas ele comportou-se como servo. E ele gostaria tanto que nós, seres humanos orgulhosos, com pouco entendimento, compreendêssemos isto: que o importante é o serviço que nós prestamos e não a posição que nós ocupamos. Quando alguém começa a disputar muito a respeito da sua própria importância, a pessoa revela um sentimento extremamente carnal. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu ali na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Está escrito assim: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Veja, a pessoa que vive em disputa de importância, querendo ser melhor do que todo mundo, não está seguindo a Cristo, porque ele foi o mais humilde de todos os que já viveram neste planeta, apesar de ser o mais importante que há entre o céu e a terra, e em cima no céu e em toda parte. A pessoa, quando quer ser importante, é carnal e está andando segundo os homens. O apóstolo Paulo ainda diz assim no versículo 6: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O ser humano acaba se esquecendo que não é nada e que Deus sim é importante. Se a pessoa pensa que é alguma coisa, o Evangelho diz que ela está se enganando a si mesma. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 3, está escrito assim: porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesma. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não noutro, porque cada qual levará a sua própria carga. Veja, se há alguma satisfação naquilo que nós fazemos, é o nosso próprio serviço. E não podemos nos gloriar naquilo que fazemos, porque tudo aquilo que fazemos, ou seja, a nossa capacidade, vem de Deus. Vamos confirmar isso na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 4, que está escrito assim: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Meu querido, minha querida, não seja nem como agulha que acha que está indo na frente como pioneira, fazendo todo o trabalho, por isso é importante. Também não seja como a linha que imagina que por causa da sua tarefa é a mais privilegiada. Nem tampouco seja como o alfinete que diz: aonde eu espeto eu fico, não divido nada com ninguém. Você está neste mundo para servir. E você só vai conseguir fazer algo de útil e importante neste mundo se você reconhecer que não é nada e que a tua capacidade vem de Deus. E se você quer ainda realizar algo que tenha valor neste tempo e neste mundo, você tem que estar em Jesus Cristo. Por isso eu leio para você agora as palavras que o mais humilde de todos que já existiu neste mundo disse, e que estão registradas ali no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, está escrito assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Olha só, Jesus já reconhecendo que ele se coloca apenas como uma videira, mas que é Deus que faz o trabalho, que Deus é que é tudo. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Jesus dando a honra para o Pai. Aí ele diz: toda vara em mim que não dá fruto, meu Pai a tira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Ou seja, se você servir, se você produzir resultados, sabendo que estes resultados vêm de Deus, o Pai, ele vai te limpar para que você dê mais resultados ainda em tudo aquilo que você faz. No versículo 4, Jesus disse: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer.